autorizado a decolar, tá no centro, vento 120 graus, 109 km. Grande 55, né, que de sala sai para táxi. Deixa ali, tá, me lembrar. E 446, desça para 2.000 pés, informa no localizador. Controle. Você escuta? Desça para 2.000 pés, informa no localizador. 2.000, chamará estabilizado. Decolado ao 04, chame o controle em 198. 198, obrigado. Controle, boa tarde, novamente, Vila Romero. Nossa, que consiga 1.000 pés com o Redoxé. Reduza a velocidade para 180 nós, desça para 3.000 pés, o estoutímetro no 090. O 5446 da trip estabilizado não lado, se guardando só do lado, tem um capa visto. Lete, aproximação, chame 2895, bom pouso. 1895, bom trabalho. Azul 6918, controle. 6918, na escuta, prossiga. Desça para 2.000 pés, informe no localizador, reduza para 1809. Para 2.000 pés, reportará no localizador, reduzindo para 1809, azul 6918. Sim, para baixar de travado, 5446. Né? 487, desça para 4.000 pés, então o time está no 090, vigilância da. Para 4.000, 1.010, com 4.700. Voo 097 no portão 10 para o Quebec, acionamento. Voo 097, fazendo equipe de solo, chame para táxi. Para táxi, 097. Patrono 8, por gentileza, aguarde. 4 mesmo. Ok, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós, trip 5446. Criou o trip? Sim, livre pouso, 120 graus, 10 nós. 5446. 5446 com livre pouso. Centro do vento, obrigado, tchau. Visão com local de pouso. Frequência livre, tchau, levantando. 15, confio em TOB. 185 livre táxi até o ponto de espera via parte principal Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 95, azíssima 0 bom voo. Sim, Leonardo. Meu 27, chame Centro Recife, frequência 12545, hotel 2085, boa viagem. Pronto para táxi, POB 188, pela linha de 3 horas e meia, até na Campinas. Livre-táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, 18 decimal 95, ajuste no 090, bom voo. Na 090, parte Índia, ponto de espera, 395, na 097, boa tarde. Certo, RMAR, informe visual com local de pouso, Yankee CACA. Quem está taxiando agora no setor sul do pátio, quando é que ele fala, chame para o táxi. Estou em Salvador, Azul 6918, estabilizado no localizador, tem a pista vista. Sete aproximação, chame 2, tem 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 6908, 2 milhas para o Walter Marques, está estabilizado no ILS, tem a pista livre. Ok, 6218, continua a aproximação e aguarde de pista livre. 6908. 35446 no solo, Zuno 0, libera a direita agilizando, e olha o braço, chama o solo, 219. Direita, 219, grato. Controle 119, decimal 8, com a informação em curso, Romeu. Para coordenações com os demais tráfegos, Norte-Oeste, bom voo. Após 119.8, controle ou outra informação qualquer? A informação em curso é Romeu. Exato, Romeu foi copiado. Ciente. E Salvador Petrolina, autorizado 340 da Coronada 10, curva extinta, saída Momo, Flórida, Pesulu 20, transponder 502. Controle 119.8, 6314, posição 8. Potenciamento correto, chame pronto, se tiver cancelamento. Camarada. Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador? Então, o chame 1198 para retorno. Então, Limatango, prossiga. E218, autorizado pouso, vento no 40 graus, 089, check 3. Livre pouso, embaixo travado, Azul 6918. Então 3155 decolado, Azul 2, chame o controle em 19.8, corrigindo, bom voo. 487 atingindo 3000. 487, desça para 2000 pés, estou tímido no 0, no 0. 2000 com 1010. Salvador, 3155, decolo da El, lenda abrigo, 345. 355, contato radar, subindo 340, perfil da El. 340 da El, quando possível, direto para o Brisco. Salvador, boa tarde, 097, visual com tráfego na Corte, ponto de espera próximo. Ok, 097, alinhar e manter após o azul. Para o tráfego, alinhar e manter, perfil na 097. 3155, voo em Leda. Leda, 3155. Já o Lima Tango, não recebo sua altimetria. Gente, não recebo a sua altimetria. Bruno 3, a livrar direita, solo 21, despal 9. Direita 219, obrigado. Controle Yankee Serra Serra para visual com a Rivar. Gente, frequência livre, Yankee Serra Serra. É. Uno 37 no transponder, controle 119 decimal 35, informa para evitar o sobrevoo sobre a lona, só em torno. Sim, 487, forma tráfego, posição 12 horas, 3.6 milhas, mantendo 900 pés, descida para 500 pés, aeronave helicóptero. Sente, assim, 487, está no localizador. Completa aproximação, chama agora a torre 10895, composto, tipo 5487. 1895, obrigado. Ingressa Alfa, chamando para Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, a do 6918. Alô, 4 no 8 para o táxi. Tem 108 a bordo, 1310, alterna Galeão. Azul 4118 à direita via Índia, ponto de espera 0118, 95 altímetro 0010. Direita Índia, ponto de espera para 1895 e 10, a gente 418. Decolado aos 15, chame o controle em 098. 098, gente. 7.01 azul. Controle gol 1097. Boa tarde. 097, contato radar, super nível 360, perfil da Elster. 360, perfil da Elster. Hotel Lima Tango, controle. Mantém ponto de espera, 418. Na nave Yankee Serra Serra, pousando no Serra Índia, Eco Índia. Siga. A gente aguarde para a decolagem. Vou direto de TAP, ajustar o time no 090, desça para o nível 050. Autorizado pouso, vento 1 no 0 graus, 08 nós. Livre pouso, 10487. Visual, palavra de pouso, HDR barra. Chame, frequência livre, hotel Limatã, 1, 2, 3, 4, 5. Grato, 245. São dois helicópteros aproximando para pouso da RMAL, ok? Reporte, tem agora o Yankee Serra Serra, acho que acredito aí na curta, para pouso, e tem o Hotel Lima Tango. Reporte com o visual com os dois helicópteros. Hotel Lima Bravo. O visual com o Hotel Lima Tango? Quem informa com o visual? Aracaju, boa tarde. O gol Uno 620 com a informação Romeu, portão 612. Autorização para o Recife. Uno 620, autorizado Recife 370, Pelisco 58. Decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. O controle 11980, aciona 5107. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whiskey 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda no sentido da Puca, transição Aracaju, 119.8 é o controle, 5107, transponder, gol no 620. Tá correto, chão, pushback, acionamento, gol no 620. Semará, gol no 620. Na vertical da Ponte Nova está, será possível. É, está, está próxima da chegada à Maia. Para o Unido Salvador, 140 graus com 10 nós. Não há tráfego, informar, reporte fora do solo. Transponder acionado? Ok, então está autorizado a partir da presente momento subir para 3 mil pés. E transfira para o controle em 1935. Tamo de abraço. 198, controle 1935, coordenação da Ponte Nova. É passando, prossiga. Puxa, acionamento 6314 do Xané, posição 8. Autorizado, 08 ataque. O táxi, obrigado. Livrando, 547. Antes 155, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. Tráfego. Passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. É o TAN 3217, posição 4, informação Serra, pronto para autorização 360 com fins. TAN 3217, autorizado com fins 360, Opers do Luno 6, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1198, aciona 5112. Autorizado com, para com fins 360, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, Opers do 16, transponder 512. 5112, correto? Controle 11980, chama pushback acionamento 3217. Chama. Consolo, agora sim, o TAN 3217 para pushback acionar. Autorizado, 3217, chama ataque. Decolado aos 2-1 no controle, 19-8. 19-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. 4-1-8 decolou, perfil da EL, cruza 1600. 1-1-8, contato radar, subindo 340, perfil da EL. 340, mantém perfil da EL, 4-1-8. Consigo até o Oscar Zulu? Até o Oscar Zulu, prossiga para o controle. Prossiga, 500 pés, informe no Parque do Açu, até o Oscar Zulu. 32 a bordo, 3 horas, autonomia, alterna Salvador. Qual alternativa? Salvador. Autorizado táxi 6314 via Pátio 1 no Índio, assim como número 2 Airbus da TAM puxando agora no 04. Ponto de espera da 10, 11895, ajuste 10, 10. Ok, eu vi a parte autorizada, a gente é o segundo atrás do tanque, saindo do chaminé 4, no ponto de chegada a gente chama de 29, chaminé 63, no 4, com 1020. Gente, conta a descida, Mike Jet, Romeu. Já tá visual com a ponte de bola, vai abrir 192. Chame 11935. Hotel Oscar Zulu, prossiga, informe em Pituaçu, Hotel Oscar Zulu. Te mantendo 500 pés, referências visuais, ajustou o time, estou no 0 no 0. Hotel Oscar, prossiga. Oscar sua para 1.500 pés, corredor de caixa preco, Paripe, rotatório, comando visual com aeródromo, ajustou o time, estou no 0 no 0. Finalmente vou em Paripe. Controle, Mike Juliette, Romeu. Prossiga. Vai descender aos 500 AGL e se autorizado o trânsito da LIC 1935 para coordenar. É, desça para 500 pés, Mike Juliette, Romeu e chame 11935. Grato, Romeu. Escuta. Percebe, beleza, velho? Eu tô acima de você. Eu vou descer pra continuar novamente. Cadê você que eu não tô vendo? Ah, beleza, eu tô visual. Tá visual comigo, hein? Olha pra cima. Falou, valeu, tô descendo. 3217, 178 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos, táxi. Só 3217, táxi direita via Índia, ponto de espera 101, 1895, ajuste 10, 10. 1010, 1895, ponto de espera, 3117. Motor de Salvador, muito boa tarde, 2560. Passando 95 para 1550, índice da Romeu. 560, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 050, estou tímido no 010, viva. 050, continua TDH 1010 e identificou os 2560. Passeio 2231, desça para 2000 pés, estou tímido no 090, informe o localizador. Desce para 2000. As condições vai reportar no localizador 2231. Salvador autoriza a ITAP da presente para o seu 3560. Oi, ITAP. É ITAP, 3560. É 64, sem identificação, autorizado chegada bom, desça para 4000 pés, escrutínio para 0 no 0, de onde? Romeo, Charlie Alfa Tango. Tem altitude? Gente, informa visual com Catu. Azul 4118, passa nível 150, chama o centro Recife. Frequência 1251, alterna 13395, boa viagem. 251-3395 com Recife 418, uma boa tarde. Romeo Oscar, voo rotatória. Para o pushback em acionamento, gol 1620, portão 612. Portão 620, autorizado, chama ataque. Autorizado, chamaram para o táxi, gol 1620. 2217, quando estiver na pronta. 3217, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 102. A gente volta a 10. Retorna para Salvador. Salvador, boa tarde. O Xanã 63 ano 4 também está pronto. E? 63 ano 4, sim, depois a rolagem do TAN e mantém. Pode a rolagem do TAN e mantém. Executando o localizador, 120, visual com o campo 2231. 2231, complete a posição de manhã, 18-95 para o passageiro 2231, até daqui a pouco. Nota, visual com 17, visual com o passageiro na final do 10. Passa para ingresso no circuito, chama a torre em 18 decimal na mão. Passarei 2231, não continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua, aguarda pista livre 2231. Então 3217, decolado aos 31, no controle em 198. Até logo. Passarei com o Ciro Oscar, visual com a 7, visual com passarei na final da ONU 0. Ok, Ciro Oscar, ciente do tráfego. Reporte final da final de 3 milhas ano 7. Reporte final de 3 milhas ano 7. Prossiga. E a Bravo mantém 500 pés na minha escuta. Aguarde para a possível ascensão posterior. 3 a bordo. Autonomia de 3 horas e 10, alterna Natal. Voo 1620, táxi utilizado 41 no Índia, ponto de espera da 10, 11895, ajuste 1010. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera 10118.95 com 10110, voo 1620. Continua aproximação, voz de liberação. Continua e aguarda, 2231. O Xené 6314, livre de colar, vento 120 graus, 11-2. Enfiado no Xené 6314. O Juliette Quebec Kilo está pronto para o lançamento. Juliette Quebec Kilo. Já coordenou com os tráficos locais, 1-2-3-4-5. Ah, seu ativo. Da presente está livre lançamento de paraquedista, plano para descer. Kilo. Charlie Alfa Tango. Do shopping paralela e do Alphaville e mantém a minha escuta permanente, ok? 018 a 10 milhas. Confirma, o senhor? Gente, tome visual com o campo, faça um check no transponder. 35364, reduza para 2009. 200-35364. Voo no 869, reduza para 2009. Passagem para pouso, passarelo 2231. Xerém 6314, decolado aos 33, controle em 198. 198, até daqui a pouco, muito obrigado. Kilo Romeu Oscar, pista 17, em livre pouso, uma centena com 10 nós. Pois, Salvador, tarde, gol no 620, 0, pronto. Kilo Kess. Após o pouso do ATR na curta, alinhar e manter. Curta, manter, pista no zero, voo no 620. No zero, no zero. 3000, ajuste no zero, no zero. Corrigindo, TRIP 5364, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva à direita para o 230, limite será localizador. Pro 230, limite loco, 35360. Controle, boa tarde, o Xanero 6314. Xanero 6314. Contato radar decolagem, sub mantenho 340, perfil MOM. 340, perfil MOM, alguma possibilidade de apurar a Cogbo? Somente mantém o perfil. Vai manter, sim. Controle, Papai Romeu, Xanero Tango, tá visual com o campo. Tchale Alfa Tango. Agora ingressa um circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 18, decimal 95. 18,95, graças. Tá 3560, livre LS, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 090, chame estabilizado no localizador. Confirme para 3560, desça para o lado. Desça para 2000 com 1010, livre LS, chame estabilizado. 2000, chame estabilizado, 3560. 241, cópia. Pronto. 5241, Vitória da Conquista no 200 direto, decola da 10, curva direita, arbor, elefa. 119.80, controle 5114, transporte. Gol no 1620, livre decolar, vento 130 com 10. Livre decolar de voo no 620. Gente, Diário Alfa Tango, prossiga para a final do ano 7. Fique atento ao helicóptero prosseguindo aqui do setor sudoeste. Comprou direto da RMAR, ok? Diário Alfa Tango. Ciente do helicóptero, comprou da RMAR, Tango. O meu Oscar no solo, os 3000 estacionar frequência livre. Solo de gol 1169. Reporte visual com o Charlie Alfa Tango, procedente do setor norte do campo, para posto 17. Passará visual, tchau, Chazulu. 119.8, transponder 5123. Na repetidora radar, vocês vão cruzar aí os dois helicópteros, um à direita do outro, ok? Ok, certo. Leda, Brida, 798, controle, 5123, ao transporter. Voo no 169, saída da El, Delta, Alfa, Eco, Lima, após Leda, após Brida. Zero, chegada marca. 10 com 10 nós, reposte no solo. Reportará no solo controlado, Tango. O Hotel Oscar Zulu, reporte final da IMA para pouso. Fala, Hotel Oscar Zulu. O gol no 260, decolado aos 37, controle em 19.8. Controle em 19.8, gol no 620, obrigado. Confirme. O senhor vai cruzar com o Robson 44, mantendo 500 pés, próximo, ó, passando através direito do seu tráfego. Trip 5364, desça até 3 mil pés, ajustado 1010, aguarde para o localizador. Guardando para o localizador, descendo a 3 mil pés, trip 5364. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1620, passando 2700 pés em ascensão, 370. 1620, contato radar da decolagem, subiu até o 370, saída da PUCA. Gente, gol 1620. Trip 5364 para o localizador, curva esquerda para o 140, chama estabilizado. 140 vai reportar estabilizado, trip 5364. Passaré do Barreiras, um minuto, cópia. M314, chame o centro Recife, as frequências 2545, alterna 2085. 2545, 2085, chame a 6314, obrigado. Azulu, não há tráfego a informar, informe o solo controlado. Vento em Salvador, no aeródromo, 120 graus com 11 nós. 0-0-5-1-1-6. Ciente, Mike Juliette Romeu. Está autorizado para seguir direto para a Serra Índia, Eco Índia, informe visual com o estabilizado. 560, complete a aproximação, chame do em 18, decimal 95. Confirme para 560. Complete a aproximação e chame a torre, 18, decimal 95. 560. Controle 5364, no localizador. 1869, para o sequenciamento, não tem presente provo, e pro 215, limitado pelo localizador, descendo até 3 mil pés. Mantendo Pro, Vetor, 205, limitando o localizador, gol 8. Controle 35364, ele estabilizado no IELA. 35364, desce até 2 mil pés, livre LS, chame a torre em 18, decimal 95. Livre LS, torre 118-95, 35364, boa. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango na escuta da torre. Não tem 500 pés, na minha brava. Tem mais duas aproximações. Ele tá, é o Leda após Rua Bridge. Sim, só nas 4-1, até a próxima decolagem. O pátio PLB. Oi, Salvador, muito boa tarde. Trip 5364, fui ali. 5364, número 2, chame passando externo com cheque de trem. Baixa marcha, passando externo, trip 5364, baixar travado. 869, porta americana. Ativo descida para 2 mil pés, ajustado no 0 no 0. Beleza. Qual é a transferência do 869? Após a passagem do Boeing 737-800, eu vou ter um slot de no máximo 3 minutos para o sobrevoo no setor. Chama na tarde, trip 5241. Gol no 620, chame Recife 2545, Altana 2685. 2545, 2085, obrigado. Dame de abraço, copiou? Mike Gillette, Romeu na escuta? Já visual com Serra Índia com Índia? Controle 1198, aciona 5142. De abraço. Nossa, tá correto, deixa eu puxar aqui. Câmara de abraço, o senhor, a partir de agora, tem um slot de no máximo 2 minutos. Ou aguarda uma passagem de mais um tráfego, daí o slot vai ficar um pouco maior. Vou decolar. Eu vou, pessoal, livre pouso. Livre pouso 35364, 120 com 8. Livre pouso, trip 5364. Gente, 1500, pés. A partir de agora, 2 minutos. Oxanã 62, 10, pode ser. Isso até 3 mil pés, Oxanã 62, 10. 3 mil pés, ajustado, 10, 10. 3 mil, 10, ou 62, 10. 62, 10, reduz, inicia redução. Reduzindo. Para te aproximação LS e chame a torre Salvador em 18 decimal 95. 89. 1.4 de pessoas e autonomia de 4 horas. Alternativa? Confirme. Alternativa? Alternativa Galeão. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera da 10, 1.8.95, altímetro 10.10. Ponte Espera 18965, ajuste qualidade, sono 1169. 3560, Juliette 03. Juliette 03, 60. 6210, desce até 2510, ou Salvador 0 no 0. 2500, 6210. Salvo Mike Kilo. 5241, táxi autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera no 011895, ajuste no 090. Ponto de espera 1895, 5241. Tripa. 5364, solas 46, solo 219. 219, boa. Salvador, boa tarde, 35364. 5364, 5343. 103, agora em primeiro pós-voo 89. Chinei 6210, informa o tráfego de um Robson 44, mantendo 1500 pés. Sobrevoo próxima à duna, sem interferir com sua aproximação. Desça até 2500 pés, ajustado 1010. 2500 e o tráfego de pé. O Vidia Bravo está baixando e já vai regressar para Rimar. Vicente, desça para 500 pés. 500 pés neste setor, aguarde para prosseguir em Rimar. Descer para 500 pés nesse setor, aguarde a passagem do tráfego para prosseguir para a Enrimar, tá, amiga Bravo? Nem 6210, livre elétrico, para 2000 pés, o referido tráfego agora mantém 500 pés. Sem interferir com sua aproximação, chama estabilizado. 2000 está livre, vai chamar estado, 6210. Luno 69, livre de decolar, vento uma centena de graus, 079. Livre de decolar, Juno 69. O trip 5241, ali mantém na sequência. Sequência livre, Mike Schmidt. Direção 06210. 310, complete a proximação aliás, chame a torre 18, decimal 95. 1895, 6210. 9, decolado ao 50, chame 1935. Confirmado para 169, chamar 1935? 198, corrigindo, 119.8. 198. Quebrado? Zero, só uma vida de externa. Ok, 69, 6210, continua a aproximação, guarda de liberação. Guarda. O trip 5241, atenta a esteira do Boeing, decolar na frente, livre de decolar. 120 graus, 099. Cruzar 2000 pés, direto mesmo. Ok, após cruzar 2 mil pés, direto Leda, 1169, acendendo 360. Controle 19-8. 19-8, muito boa semana. Controle de Salvador, muito boa tarde ao trip 5241. Trip 5241, contato radar decolagem, submantém o 200 no perfil Árvore. Árvore para o 200, 5241. Identificação, vê se mantenha o 060, chegada na área. Baixa transmissão, confirma? Mesa 3, prossiga. Mê, pega se o Zoé sabe alguma coisa. Um minuto que eu não tenho plano sistema, só um minuto. 210 no solo 53, a livrar solo 219. Boa tarde, Alfa Juliette 04. Prossiga. Tá por conta e risco do senhor, então. Só guardando a cópia. Bravo. Romeu Tango, Índia Brava. Na final, pra Henri Mário também, Índia Brava. Frequência livre. Boa. Frequência livre, Tango, Índia Brava. Livre, Bravo. 3190, reduza para 2109. Força aérea 2305 na escuta. Vai afastar no setor sul, a 2000 pés, confirmando quantas milhas? Então, o Pegasus 03 autorizado o voo local. 2000 pés, setor sul, decolando da 190, com curva à direita, inicialmente restrito a 1000 pés se for no litoral, concordando com a torre. O controle 1119, decima 80, torre em 11895, aciona 0113. Desça para 2 mil pés, o último em Salvador 1090, livre LS, chama estabilizado no loop ainda. Pegasus 05, tá correto? Já acionado no parte militar, chama pro táxi. O primário? 251, alterna 3395. Se for alternado 3395, coronel 69. 3190, desça para 3000 pés, última entrada em Salvador, 1010. Desce para 2000 pés, 3000 pés, correção para 3190. Tango Índia Brava autorizado, vai prosseguir com o Proa Sul, coordenando com a torre para Fonte Nova, voo local, decola e retorna para Henri Mar a 500 pés. Controle 119, decimal 35. Papel B. 03 a bordo, só evitou sobrevoo da lona sobre a fonte nova. Né? Rimar, está livre o acionamento, chama a torre 1895 para a decolagem. Índia Bravo, autorizaram a decolagem, vento no aeródromo 120.7, chame fora do solo. I-5241, para evitar tráfego, voe proa 200. Limite serão 10 milhas nessa proa. I-5241. Ok. O Tango de Abraão, prossiga aqui para cruzamento na vertical do ano 735. Devido ao sequenciamento, o controle instruiu para prosseguir pelo setor sul, ok? Tá, prossiga para o setor sul, aqui cruzando na vertical da 1735. E agora as transferências. Está autorizado, vai direto, senhor. Não, mas para o setor sul. Prossiga para o setor sul. Cruze o campo aqui na vertical da 1735 para o setor sul. Chama para o setor sul. Bora 03. Tendo indicação, desse Martão 050, chegar na mar. Cruzamento do campo Tango de Abraão. Se autorizado, o campo tome proa do farol de Itapuã. E na vertical do farol de Itapuã, chame o controle em 1935. Tango de Abraão. Farol de Itapuã, 1935, Bravo. Zona 90, reduza para 1709. 1709, para 3190. Da 6999, chama o taxi. Siga. Autorizaria o 35241, vá direto com pista. 1935. Afirmativo, 1935, Tango de Abraão. Sério, aguarde voar com risco. Aguarde, 5241. Bravo. Estabilizando o ILS, o 4206. Do 4206, complete a aproximação ILS, chame a torre Salvador, é 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. 3190, desça para 2000 pés. Altímetro em Salvador, 1090, livre LS, chama estabilizado. Desce 2000 pés, chama estabilizado, 3190. Controle.